Fala torcida, bem-vindos a mais um podcast Chicago Bulls Brasil. Como vocês devem ter percebido, a gente conseguiu estabelecer uma frequência mensal na realização dos podcasts, então isso promete continuar durante a temporada. Hoje, por conta de imprevisto, só eu estarei gravando o podcast. Não consegui chamar nem o convidado, nem o Vitor, que estava tendo uma sequência aí nos podcasts, então só vai ser eu mesmo. E nesse podcast eu vou falar sobre a pré-temporada do Bulls de um modo geral. Eu vou analisar a tática, já que o Bulls está totalmente diferente em termos de tática, em termos de elenco, em relação ao Bulls dos últimos anos. E também vou falar dos destaques positivos e negativos dessa pré-temporada em relação aos jogadores. Vamos lá? Bom, vamos começar com o trio que todo mundo quer saber, o trio que é o destaque do Chicago Bulls, o novo Big Three da Cidade dos Ventos: Rondo, Wade e Butler. Na minha opinião, o jogador desse trio que mais me surpreendeu foi o Rondo. Eu não esperava que ele conseguisse jogar num alto nível logo no começo, porque ele tem dificuldade, né? Ele precisa de chutadores do lado para o jogo dele fluir, mas ele conseguiu suprir essa necessidade com uma agressividade em relação à cesta muito interessante. A gente não viu isso tanto no Kings. Todo mundo sabe que ele é um cara que finaliza muito bem, mas tem dificuldades por causa do físico dele, não tem uma finalização com contato muito boa, mas ele conseguiu suprir essa necessidade aí de chutadores de espaçamento com agressividade. Além disso, todo mundo sabe que o Rondo é um craque nas assistências, um craque no passe de bola, e isso favoreceu muito o jogo, principalmente do garrafão do Bulls. Taj Gibson e o Lopes foram muito bem nessa temporada, principalmente pelas assistências do Rondo. Eles conseguiram ficar em ótimas posições para pontuar. O Taj sendo muito envolvido pelo Rondo na pré-temporada foi um principal motivo dele ter ido tão bem assim. Ele foi, para mim, o principal jogador do Bulls aí nessa pré-season. Vamos falar do Wade. É um cara que, por ser mais velho, ele começou poupado nos primeiros jogos, não foi tão bem. Mas deu para perceber uma coisa que vai ser muito interessante, que é da rotação, é que o Wade vai ser o cara que vai comandar a segunda unidade. Deu para perceber isso. O Hoiberg vai tentar separar os minutos do Wade e do Butler para que, quando eles estiverem em quadro, eles sejam aproveitados ao máximo, não fiquem tanto sem a bola. Então ele disse que o Butler vai começar e ficar até o meio dos quartos, enquanto o Wade vai começar o jogo, né, no quinteto titular, vai sair logo no começo para terminar o quarto, junto com o banco, e comandar essa segunda unidade. Eu gostei do que vi junto dele com a segunda unidade. Ele jogou, a maioria das lineups foram ele, o Cannon, o Doug, junto com um garrafão que seria Portis, Felício ou Mirotić, Lopes, alguma coisa assim. Mas deu pra ver que, com o espaçamento que o Cannon e o Doug oferecem por causa dos chutes, ele consegue operar o pick and roll ali muito bem com o Lopes ou qualquer outro big man que seja. Ele exerce a posição de armador mesmo no ataque nessas situações, deixa o Cannon, como eu vou falar um pouco mais pra frente, como um shooting guard, como um ala armador. O Butler foi o Butler, um jogador consistente que defende, mas a principal coisa que chamou atenção foi o aproveitamento ruim dele nos arremessos. Ele tijolou durante toda a pré-temporada, mas, como a gente sabe, que é mais uma característica dele, quando ele tá mal em uma parte do seu jogo, ele contribui com o time em outra parte do seu basquete. E essa outra parte foi a habilidade dele de cavar faltas e ir para a linha do lance livre. Então, como ele não estava conseguindo acertar os arremessos durante o jogo, ele partia para dentro, buscava o contato, ia para a linha do lance livre, e ali ele conseguia pontuar, e pontuar muito bem. Ele teve um ótimo aproveitamento da linha do lance livre. De resto, ele foi bem. Ele estava se adaptando a esse estilo de jogo com o Wade e com o Rondo. Ele está ficando com a bola um pouco menos que na última temporada. Vai ter que se adaptar, mas eu acho que ele consegue. Um jogador que passou por muita mudança na carreira e conseguiu jogar o seu máximo, mesmo com várias dificuldades e várias adaptações. Bom, a gente já falou do armador, do ala armador e do ala. Vamos falar do garrafão, então. Se você ouviu o nosso último podcast, você sabe que havia uma lacuna na posição 4, na posição de ala-pivô. O Hoiberg não tinha decidido se colocaria o Mirotić ali para começar no quinteto titular ou o Taj Gibson. E ficou muito claro, é indiscutível, que o Taj Gibson deve começar ou merece começar nessa posição 4 no começo da temporada, pelo menos. Ele foi, como eu já disse, o melhor jogador do Bulls na pré-temporada, muito consistente. Parece até que ele melhorou um pouco o seu jogo ofensivo, tá jogando muito de costas para a cesta. E o arremesso de média distância dele tá simplesmente sensacional. A gente já é uma coisa que a gente tinha visto na última temporada que tinha melhorado e tá numa constante aí, uma crescente constante esse arremesso dele, que pode ser muito importante pro Bulls. Afinal, quanto mais arremesso ali do perímetro, mais arremesso de fora do garrafão, melhor para esse espaçamento do nosso Chicago Bulls. Na posição de center, a gente tem o Robin Lopes. Eu já tinha adiantado para vocês no guia da temporada que saiu no nosso blog, que ele ia ser muito importante, e ele mostrou que vai jogar à altura das expectativas. É um cara que sabe defender muito bem, tem uma noção muito boa de cobertura nas rotações. Então, por exemplo, a gente sabe que o Doug tem um QI baixo de basquete defensivo e sempre deixa o seu marcador passar. O Lopes, jogando com o Doug, vai facilitar muito a vida dele, porque vai cobrir essas infiltrações na maioria das vezes. É um cara que deixa o seu marcador para ajudar o marcador do outro jogador. Isso é muito importante, uma coisa que o Pau Gasol não fazia, tá certo? Ele, por problemas físicos, por problemas de idade, ele não fazia, ou simplesmente por preguiça, ele não fazia isso. E o Bulls sentiu muita falta disso na temporada passada. Então eu acho que o garrafão está definido, é Taj Gibson e o Robin Lopes, que é um garrafão que vai dar muita defesa para o Chicago Bulls, principalmente no começo do jogo, que é a parte do eu acredito que é a parte do jogo que mais é necessária a defesa para conseguir uma run, para conseguir uma corrida aí de pontos, para que o Bulls saia com uma vantagem no primeiro quarto. É muito importante. E é isso. Vamos partir agora para o banco de reservas, e a gente já começa a falar do Garrafão, que teve uma mudança muito interessante nos últimos jogos da pré-temporada. A gente tinha visto um Garrafão com principalmente o Mirotić, o Bobby Portis saindo do banco, o Felício só ganhando minutos no final dos jogos, mostrando que talvez o Cristiano, o brasileiro, seria o último jogador dessa rotação, ou seja, teria muito poucos, quase nada de minutos na temporada regular, quando realmente valesse. Mas isso mudou. Sim, o Mirotić jogou contra o Hornets, estava disponível contra o Hornets. Ele machucou, mas ele estava disponível no começo do jogo. Mesma coisa com o Bobby Portis. Mas quem entrou no começo da partida, quem foi o primeiro jogador de garrafão a entrar no jogo, foi sim o camisa 6, foi o Cristiano Felício, levando a gente a pensar que ele conquistou essa vaga aí de backup center, o cara que vai ser o substituto imediato do Robin Lopes. Eu acho que é uma decisão acertada aí pelo Fred Hoiberg, se isso realmente se for concretizado. O Felício é o único center ali de origem no banco. O Portis pode jogar, mas eu acho que as suas habilidades são melhor exploradas jogando na 4, né? Ele tem um bom arremesso, ele tem uma ótima mobilidade. É uma coisa que o Felício ainda está trabalhando, principalmente o arremesso, mas a sua defesa, a defesa do Felício, ele simplesmente é o segundo melhor jogador ali em relação à cobertura, e isso é muito importante para o Bulls. Ele também, o Felício, entrou muito bem nos jogos que jogou. A gente sabe, ele exerce uma força ali no garrafão, pega rebote e consegue pontuar muito bem saindo do pick and roll, que é uma coisa que o Hoiberg preza muito. Tanto o Butler como o Rondo e como o Wade iniciam as suas ações ofensivas com o pick and roll, e é uma coisa que o Felício simplesmente destrói aí nesse quesito. Partindo para ala, não tem nem discussão. Doug McDermott vai ser o backup ali do Butler. Provavelmente vai ser o nosso sexto homem. Ele é um jogador que tem a principal qualidade, os 3 pontos. Mas nessa temporada, o que me chamou a atenção foi o seguinte: mesmo nos jogos em que ele estava chutando mal, 1 para 5, 2 para 7, ele não deixou de ter uma alta pontuação, tá certo? Ele conseguiu fazer seus pontinhos dentro do garrafão, tanto com mid-range como bandejas, com a floater dele, que ele sabe fazer muito bem. E isso é muito importante, porque um jogador não pode sobreviver só de 3 pontos na NBA, porque quando a bola não cai, ele simplesmente se torna nulo, como aconteceu com o próprio Harrison Barnes nas finais da NBA do ano desse ano. Mas eu gostaria de citar aqui o Paul Zipser. Também é um ala que pode jogar na posição 4, o alemão que foi draftado pelo Bulls na segunda rodada desse draft. Ele foi um cara que me surpreendeu, porque além dele ser muito atlético, uma coisa que eu já sabia, já tinha visto nos scouts, Ele tem uma técnica muito boa no ataque. Ele tem um passe interessante. E a sua finalização não é uma finalização grossa. Ele sabe. Aquela coisa de europeu, né? Ele sabe onde colocar a bola ali para pontuar. Ele sabe os momentos certos de atacar. Isso também é uma coisa que o Bulls precisa. É uma coisa que o Bulls não tem. Um cara que seja forte e consiga pontuar. Tanto o Doug quanto o Mirotić são caras que são fracos. Tem a habilidade de pontuar, mas são fracos. E o Zipser é sim um cara forte, um cara rápido, que pode ajudar muito o Bulls no futuro. Então é bom ficar de olho nele. Sem falar que ele é muito versátil, ele pode marcar tanto a 4 quanto a 3, dependendo do jogador. Se ele não for um jogador tão rápido, for um jogador mais parado, shooter, ele pode marcar 2 também. Então vai ser importantíssimo pro Bulls se continuar, se conseguir evoluir. Bom, terminamos a ala e eu vou falar para vocês. A gente não vai falar da posição 2 pelo seguinte motivo. A posição 1, ela interfere na posição 2, no cara que vai substituir o Wade ali. Como a gente viu no começo da pré-temporada, durante o training camp, o Bulls tinha três jogadores disputando a vaga de substituto imediato do Rajon Rondo. Eram eles Isaiah Cannon, Jerian Grant e Spencer Dinwiddie. O meu favorito, o cara que eu esperava que fosse seu backup, justamente pelo que a diretoria falava dele, era o Jerian Grant. Foi um cara que o Bulls estava de olho no draft de 2015, mas ele foi selecionado antes. O Bulls conseguiu ele na troca do Derrick Rose, mas parece que ele não vai ser o que vai ter mais minutos desses três. Quem vai ter mais minutos vai ser o Isaiah Cannon, o jogador que veio do Sixers. Eu não esperava isso, eu esperava que ele fosse aquele terceiro armador como o Aaron Brooks foi, mas ele foi muito interessante. Ele foi um jogador que aportou na defesa. Ele teve um mais-menos, né, que a gente fala de plus-minus, de mais 40 em um jogo da pré-temporada, mostrando que ele aportava tanto na defesa como no ataque, no quesito geral, né, no sistema, na verdade, na tática do jogo do Bulls, que favorecia tanto ele como os outros jogadores. E ele é um cara que eu já tinha adiantado no guia da temporada também, que ele não jogaria como um armador de ofício, mas sim como um ala armador. Por isso que eu pulei a posição de ala armador aqui na nossa análise. Então, eu já citei que o Wade jogava como um armador de verdade quando ele jogava na segunda unidade, e aí é justamente onde joga o Isaiah Cannon. Então, enquanto o Wade, que no papel é um 2, joga como um armador, o Isaiah Cannon, que no papel é um 1, joga como um ala armador. Eles meio que invertem essa posição no ataque. Isso porque o Wade tem uma noção muito melhor de passe, uma noção muito melhor de criação de jogadas. E o Cannon tem um chute muito melhor que o do Wade. Então essa mudança aí é totalmente lógica e foi muito, muito boa pro Bulls. Quando esses dois estiverem em quadra, as coisas aconteceram, as coisas tenderam a ser melhores pro Bulls. E eu acho que isso deve continuar. Então o Isaiah Cannon vai ser esse 2 aí, meio 1, tá certo? Do Bulls. Ele provavelmente vai estar na rotação, mas eu não posso deixar de terminar essa análise dos armadores, sem falar da nova aquisição do Bulls. Para quem não sabe, provavelmente você sabe, o Bulls adquiriu o armador Michael Carter Williams do Milwaukee Bucks numa troca envolvendo Tony Snell. Eu vou deixar aqui na descrição o link da minha análise que eu postei no blog. Eu falei por que o Snell foi trocado e por que o Michael Carter Williams veio. O Michael Carter Williams, como o Casey Johnson, insider do Bulls, relatou, ele não vai ser um jogador que vai chegar para comandar o ataque, tá certo? Ele vai ser um jogador que vai entrar no jogo para ajudar na defesa. Ele é um armador de 1,98 m, então ele é muito alto para a posição. Consegue defender tanto armadores como ala-armadores e até alas. Para quem não se lembra dele, ele foi o cara que dificultou a vida do Rose nos playoffs de 2014, no primeiro round. O Rose teve muitas dificuldades contra ele. E ele também no ataque, por causa dele ser muito maior que o Rose, ele conseguiu tirar vantagem disso. Ele é um jogador que, se tá jogando contra um armador menor, ele consegue levar o armador pro post e se aproveitar disso. Então, o Michael Carter Williams entra na briga para ser o substituto do Rondo, mas eu acredito que, por merecimento, o Cannon deve começar com mais minutos que qualquer outro jogador da posição. Ele só jogou, o Michael Carter Williams só jogou uma partida pelo Bulls na pré-temporada. Essa partida foi a última contra o Atlanta Hawks. E ele teve mais minutos que o Kennen. Eu acho que o Hoiberg fez isso para ver como ele se portava junto com os outros jogadores, para ter um pouco mais de entrosamento. Mas se isso de fato continuar na temporada, eu acredito que vai ser um erro do Hoiberg, porque o Kennen simplesmente mostrou que melhora. O Bulls melhora o espaçamento do Bulls e a defesa também. Então é bom o Hoiberg ficar de olho porque vai ser uma disputa muito interessante e que ele não tenha medo de mudar se tá dando errado e outro jogador mostre um melhor serviço. Eu acho que tem três jogadores aí, o Kennen, o Grant e o Michael Carter Williams, que são jogadores que têm po muito potencial para, quem sabe, um dia, principalmente o Grant e o Michael Carter Williams, serem jogadores titulares na NBA. Eu acho que o Grant tem um potencial muito, muito grande para ser titular do Bulls. Ele tem um contrato de rookie ainda, só tem uma temporada de experiência. E vamos ver, ele foi o MVP da final da Summer League. Ele tem tudo aí para crescer com esse Bulls aí cheio de jogadores experientes para ensinar todos os jovens como jogar na NBA. É bom citar que o Spencer Dinwiddie, o rei do Twitter, muito carismático, jogou a Summer League pelo Bulls, jogou a pré-temporada pelo Bulls, foi cortado justamente por essa chegada do Michael Carter Williams. Me perguntaram no Twitter o que eu achei desse corte. Eu achei normal, porque eles têm exatamente as mesmas características. No ataque, são altos para a posição, então se aproveitam disso, tem uma boa noção de passe, e na defesa, tem boa defesa. A principal característica dos dois é isso. Então é normal, até porque o Michael Carter Williams tem mais experiência e tem mais teto, eu acho, na NBA. Sobre o Valentine, é um cara que eu não falei aqui porque ele simplesmente não jogou absolutamente nada nessa pré-temporada. Ele só entrou um pouco contra o Milwaukee Bucks, se machucou o tornozelo e não jogou mais nada os jogos restantes dessa pré-temporada. E provavelmente vai começar atrás aí na corrida por uma vaga na rotação. Eu não duvido que ele comece fora sem nenhum minuto e vá conquistando seu espaço ao longo da temporada. E a mesma coisa para o Portis. Provavelmente ele vai ser o último jogador a sair do banco, vai ter poucos minutos. Mas principalmente se o Mirotić não contribuir como é esperado, ele pode comer esses minutos aí do Mirotić e se consolidar como até um titular, quem sabe, se o Gibson for trocado ou cair de rendimento. Eu acho que o Portis tem essa expectativa. A diretoria tem essa expectativa em relação a ele, que ele no futuro próximo seja o titular do Bulls. E eu não duvido nada que ele seja o titular já nessa temporada, se continuar nessa boa fase. Na pré-temporada ele não foi tão bem, tijolou, como muitos dizem, ele teve um baixo aproveitamento. Mas assim como a situação do Butler, eu acho que é melhor esperar para a temporada para falar sobre essa questão de aproveitamento. O Mirotić foi outro jogador que teve o um péssimo aproveitamento, mas ele, eu acredito que a gente deve ficar um pouco mais preocupado porque é a linha de 3 pontos que é o negócio dele, e ele simplesmente foi muito mal. Ele machucou na partida contra o Hornets nas costas, mas é esperado que tanto ele como o Felício, que também teve um problema no pescoço, levou uma cotovelada no pescoço, joguem na estreia contra o Boston Celtics no dia 27. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foi menor, mas eu acho que deu para resumir bem o que foi essa pré-temporada do Bulls, quais foram os prós, quais foram os contras e o que esperar para a próxima temporada que está chegando. Nos vemos no próximo mês, já que o podcast vai ser mensal. E agora a gente não vai fazer tanto de resumo. A gente fez esse resumo da pré-temporada. No último podcast a gente fez resumo do Media Day, fez resumo também da off-season. Agora a gente vai se centrar mais em assuntos específicos da temporada para o podcast ser menor, menos cansativo. Eu acho que é inegável que é muito melhor ouvir um podcast de 30 minutos do que de 1 hora e 15, como foram alguns dos últimos. Mas é isso então, galera. Go Bulls, vamos lá que essa temporada a gente vai ter que segurar firme porque vão ter momentos que a gente vai citar bastante, mesmo com vários jogadores de alto escalão aí no nosso time. Abraço.